Panorama Agrícola para 24 de março de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua minguante, hoje é 24 de março, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: vale mais a pena um sábio calado do que um papagaio mal informado. Confira os destaques do Panorama Agrícola de hoje. Com licença, vou à luta no espaço da mulher. Mercado da avicultura, os preços dos produtos. E Nova Itaberaba vai ganhar unidade de beneficiamento de sementes. Dica do dia. Santa Catarina tem em média entre 1.800 e 2.000 milímetros de chuva por ano, suficiente para uma boa produção agrícola. Esse volume de chuva, porém, cai de forma irregular. Assim, para o agricultor é fundamental investir em irrigação como estratégia de segurança da produção, ou investir em captação e armazenamento da água da chuva para uso posterior. É hora das notícias. O município de Nova Itaberaba, ao lado de Chapecó, no oeste do estado, vai ganhar uma unidade de beneficiamento de sementes. A unidade vai armazenar 400 toneladas por ano de grãos. A estrutura vai receber, secar, classificar, embalar e estocar feijão, aveia crioula, trigo e milho variedade. A unidade vai envolver de forma direta mais de 400 jovens e quase 800 mulheres no processo de produção, gerenciamento, processamento e comercialização dos produtos, em benefício de 27 municípios da região oeste de Santa Catarina. O contrato de liberação de recursos entre o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Nova Itaberaba já foi assinado. Nesse primeiro momento, estão sendo liberados R$ 225 mil reais para o início da construção da unidade de beneficiamento de sementes em Nova Itaberaba. O projeto aprovado teve a participação da FETRAF Sul e da Cooper Familiar. Informações do mercado agrícola. Panorama Agrícola recebe hoje no quadro Mercado Agrícola o engenheiro agrônomo René Dorof, analista de mercado da IPAGRE-CEPA, que vem falar sobre avicultura. Qual é a situação de mercado hoje, René, da avicultura? A situação da avicultura brasileira e catarinense, que influencia o produtor rural, ela continua um tanto crítica, né? Nós tivemos uma diminuição de mais de 10% das exportações brasileiras, e como a gente trabalha, é uma questão de mercado, e a gente está inserido no mercado internacional, o produtor lá na ponta vem sofrendo com vigor essa queda do preço pago pelo comércio internacional, e isso acaba refletindo no bolso do agricultor lá na sua propriedade no interior de Santa Catarina, né? Então é assim, sobre o preço pago hoje, a gente tem acompanhado que de fevereiro de 2013 para fevereiro de 2014, o preço do frango diminuiu 4,39%, passou de R$ 2,05 o quilo de preço vivo para R$ 1,96. Para o produtor lá na ponta. Para o produtor lá na ponta. Se nós agregarmos a taxa de inflação do ano de 2013, de 5,91%, a gente pode estimar uma perda acumulada em um ano de em torno de 10%. O avicultor hoje está trabalhando no prejuízo. Está trabalhando no prejuízo e ele tem reclamado avidamente em todos os meios possíveis para tentar reverter esse processo, né? E isso fica ainda mais claro para nós, existe uma conjuntura de mercado desfavorável para a avicultura no momento, mas isso fica mais evidente ainda quando a gente analisa com os dados da Embrapa o custo de produção da avicultura catarinense, né? A Embrapa calcula isso mês a mês, e os dados de janeiro de 2014 da Embrapa, para três sistemas que ela acompanha, que é o climatizado negativo, o preço do quilo é R$ 2,05. O climatizado positivo, o preço do quilo vivo é R$ 2,12. E o sistema convencional é em torno de R$ 2,13 por quilo vivo. Então a gente realmente vê, se numa situação em que não existe remuneração adequada em relação ao custo, realmente o produtor começa a se descapitalizar, né? E aí a gente vê a gritaria geral em torno dessa questão no meio agrícola catarinense. Correto. René Dourif, analista de mercado, engenheiro agrônomo da Ipagri-Cepa. A crise no leste europeu, Ucrânia, Crimeia, Rússia, né? Essa crise lá na região, ela pode afetar ou afeta o produtor de aves em Santa Catarina? Olha, é uma questão, Mauro, que a gente tem que acompanhar com bastante delicadeza, e a gente sempre trabalha na ótica de cenários, né? Que as coisas sempre podem se confirmar ou não, mas a gente nunca pode ficar refém de uma surpresa. A gente tem que estar preparado para aquilo que pode acontecer. Talvez as pessoas não saibam, mas a Ucrânia é um grande produtor e exportador de milho. Então, esse é um dos aspectos. A Ucrânia, sozinha, ela exporta o equivalente à produção de milho que o Brasil exporta, e o equivalente à produção de milho que a Argentina exporta, em torno de 18 milhões de toneladas por ano. Então é o seguinte, se houver problema no plantio da safra ucraniana, que já foi colhida, né? E vai agora na primavera deles, ela vai ser plantada novamente. E os problemas econômicos do país se agravarem, é possível que a gente tenha reflexo disso no mercado internacional. E se houver uma maior demanda, como o milho é uma commodity, pode haver um aumento do custo do milho no mercado internacional, e isso pode afetar mais uma vez a avicultura brasileira. Milho que abastece a avicultura, e a primavera ucraniana começando agora nesse mês de março. Né? E principalmente quando a gente sabe que o milho é o principal componente da ração das aves e compõe 66% do custo de produção, em média. Então, a gente tem que ficar atento, né? Por outro lado, o que a Crimeia tem a ver com nas relações, né? A Ucrânia é um importador de frango brasileiro, mas é inferior à Rússia. A Rússia, ela importa até uma quantidade mais significativa de carne de frango. Então, assim, dependendo como a política externa brasileira atuar nesse cenário internacional, de reconhecer ou não reconhecer, de um lado ou de outro, pode haver retaliação comercial. Então, a gente tem que estar preparado para ver como vão se dar os desdobramentos daqui para diante. E essa é uma questão, assim, é quando o plano político interfere no plano comercial, no plano privado das empresas, das pessoas, e a gente pode estar sofrendo consequências disso aí. Mas isso são sempre cenários. Nunca a gente só vai poder confirmar isso ou não ao longo do tempo, né? Santa Catarina vende frango para a Rússia e Ucrânia. Exatamente. Conversamos com René Dourif, analista de mercado, engenheiro agrônomo da Ipagri-Cepa. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, conversamos com você sobre o programa Com Licença, Vou à Luta. Na comunidade Morro do Fabrício, em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, desenvolve o programa Com Licença Vou à Luta. A ideia é capacitar mulheres proprietárias rurais na gestão da propriedade. No momento, 14 mulheres estão recebendo treinamento. Esse programa do Senar desenvolve habilidades e competências das mulheres e os conteúdos são voltados para empreendedorismo, direito trabalhista, liderança, gestão financeira e para o planejamento do negócio. Mulheres rurais interessadas no programa Com Licença Vou à Luta devem procurar o Senar ou o Sindicato Rural do seu município. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.